Revelando a sua impudência, construí o lar que ela pedia, exigiu-me coisas que ela não queria, é, e aconteceu. Hoje ela chora tudo que perdeu, e chorando veio me pedir perdão. Fica para ela a lição. Para ela a lição.